Capítulo 9: Humildade e Fé. Como podeis crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? João 5, verso 44. Em uma pregação que ouvi recentemente, o palestrante disse que as bênçãos da vida cristã mais elevada eram frequentemente como os objetos expostos em uma vitrine de loja. Você poderia vê-los claramente, mas não poderia tocá-los. Se fosse dito a um homem para estender a mão e pegar, ele responderia: "Não posso, há uma grossa vidraça espelhada entre mim e eles." Mesmo os cristãos podem ver claramente as abençoadas promessas de paz perfeita e repouso, de amor e alegria transbordantes, de permanente comunhão e frutificação, e ainda sentir que há algo no meio obstruindo a verdadeira posse. E o que seria isso? Nada a não ser o orgulho. As promessas feitas à fé são tão livres e certas, os convites e encorajamentos tão fortes, o maravilhoso poder de Deus com que a fé pode contar está tão perto e acessível que o que impede que a bênção seja nossa só pode ser algo que impede a fé. No texto bíblico mencionado, Jesus revela para nós que é de fato o orgulho que faz a fé impossível. Como podeis crer, vós os que aceitais glórias uns dos outros? Quando virmos como, em natureza, o orgulho e a fé são irreconciliáveis por sua divergência, aprenderemos que a fé e a humildade são um na raiz e que nunca podemos ter mais de verdadeira fé do que temos de verdadeira humildade. Devemos ver que podemos, na verdade, ter uma forte convicção intelectual e segurança da verdade, enquanto o orgulho é mantido no coração. Mas que isso faz da fé viva e que tem o poder de Deus uma impossibilidade. Precisamos somente pensar por um momento no que é a fé. Não é a confissão do nada ser e de abandono. Não é a entrega e a espera para deixar Deus agir. Não é em si mesma a coisa mais humilhante que pode haver. A aceitação de nossa posição como dependentes, que não podem clamar ou conseguir ou fazer nada, a não ser o que a graça concede. A humildade é simplesmente a disposição que prepara a alma para viver em confiança. E tudo, até mesmo o mais secreto sopro de orgulho, na forma de busca de si mesmo, vontade própria, confiança em si mesmo ou autoexaltação, é apenas o fortalecimento do fato de que o ego não pode entrar no reino nem possuir as coisas do reino, pois se recusa a permitir que Deus seja o que ele é e tem de ser ali, tudo em todos. Fé é o órgão ou o sentido para a percepção e apreensão do mundo celestial e de suas bênçãos. A fé busca a glória que vem de Deus, que vem apenas de onde Deus é tudo. Enquanto aceitarmos glória um dos outros, enquanto buscarmos e amarmos sempre e guardarmos zelosamente a glória dessa vida, a honra e a reputação que vem dos homens, não buscamos e não podemos receber a glória que vem de Deus. O orgulho torna a fé impossível. A salvação vem por meio de uma cruz e do Cristo crucificado. A salvação é a comunhão no espírito de sua cruz com o Cristo crucificado. A salvação é a união com a humildade de Jesus e o deleite nela. Salvação é a participação na humildade de Jesus. Não é admirável que a nossa fé seja tão débil quando o orgulho ainda reina tanto, que ainda não tenhamos aprendido que a humildade é a mais necessária e abençoada parte da salvação e que nem oramos por isso? A humildade e a fé estão mais intimamente associadas nas Escrituras do que muitos pensam. Veja isso na vida de Cristo. Há dois casos nos quais ele falou de uma grande fé. A do centurião, cuja fé ele se maravilhou, dizendo: "Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta." Este oficial não lhe falou: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa? E a mãe, para quem o Senhor disse: Ó mulher, grande a tua fé, não aceitou ser chamada de cachorrinho ao declarar: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas? Isso é a humildade que leva a alma a ser nada diante de Deus, que também remove todo impedimento à fé e faz com que o único temor seja desonrar o Senhor por não confiar nele integralmente. Não temos aqui a causa do fracasso na busca da santidade? Não é isso que faz a nossa consagração e a nossa fé tão superficiais e de vida tão curta? Não tínhamos ideia de que o orgulho e ego extensos ainda estavam trabalhando secretamente dentro de nós, e como somente Deus, por sua entrada e seu maravilhoso poder, poderia expulsá-los. Não entendíamos como nada, a não ser a nova e divina natureza tomando inteiramente o lugar do velho ego, poderia nos fazer realmente humildes. Não sabíamos que a humildade absoluta, incessante, universal, tem de ser a raiz de exposição de toda oração e todo acesso a Deus, assim como de todo tratamento com o homem, e que podemos ver sem olhos ou viver sem respirar, tanto como crer ou nos aproximar de Deus, ou habitar em seu amor, sem a humildade permeando tudo e humildade de coração. Não cometemos um erro ao encontrar tanto problema para crer. Enquanto todo tempo havia o velho ego em seu orgulho, buscando possuir para si mesmo as bênçãos e riquezas de Deus, não admira que não pudéssemos crer. Vamos mudar nosso comportamento. Vamos buscar, antes de tudo, humilhar-nos sob a poderosa mão de Deus. Ele nos exaltará. A cruz, a morte e o sepulcro, nos quais Jesus se humilhou, eram seu caminho para a glória de Deus. E são nosso caminho também. Vamos desejar unicamente e orar fervorosamente por sermos humilhados com Ele e como Ele. Vamos aceitar alegremente o que quer que possa nos humilhar diante de Deus e dos homens. Esse é o único caminho para a glória de Deus. Talvez alguém se sinta inclinado a fazer uma pergunta. Falei de alguns que tiveram experiências abençoadas ou são os instrumentos para levar bênção aos outros e ainda assim são carentes de humildade. Alguém pode perguntar se isso não prova que eles têm fé verdadeira e até forte, apesar de mostrarem tão claramente que ainda buscam muito a honra que vem dos homens. Há mais de uma resposta que pode ser dada, mas a principal resposta em nosso presente contexto é esta. Eles, de fato, têm uma medida de fé, na proporção da qual, com os dons especiais dados a eles, é a bênção que eles trazem para os outros. Mas, apesar da bênção que trazem, a eficácia da fé deles é impedida por causa da ausência de humildade. A bênção é frequentemente superficial ou transitória, apenas porque eles não são o nada que abre o caminho para Deus ser tudo. Uma profunda humildade traz, sem dúvida, uma mais profunda e plena bênção. O Espírito Santo, não apenas trabalhando neles como um espírito de poder, mas habitando neles na plenitude de sua graça, especialmente a graça da humildade por meio deles, transmitiria a si mesmo a esses convertidos para uma vida de poder, santidade e firmeza, o que é pouquíssimo visto atualmente. Como podeis vós crer recebendo glória uns dos outros? Nada pode curá-lo do desejo de receber glória dos homens ou da sensibilidade, dor e raiva que vem quando ela não é dada, a não ser entregar a si mesmo para buscar somente a glória que vem de Deus. Permita que a glória do Deus Todo-Glorioso seja tudo para você. Assim será liberto da glória dos homens e do ego e estará contente e alegre em ser nada. Nesse nada, você crescerá forte na fé, dando glória a Deus, e irá descobrir que quanto mais profundamente mergulhar em humildade diante de Deus, mais perto Ele está para satisfazer todo o desejo de sua fé.